Então, o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre fé. E o título é Fé Divina e Fé Humana. Separado, né? Já que nós nos manifestamos também de maneira diferente. Então, o que nos diz que a fé divina ou a fé humana, ela é segundo a aplicação que o homem dá às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes. O que a gente compreende disso, né? Muitas vezes nós acreditamos nas nossas capacidades, nas questões práticas da vida, de fazer as coisas, de atingir objetivos. Quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando da fé humana. E muitas vezes nós nos voltamos ao nosso Criador, colocamos em prática a nossa confiança, o nosso entendimento dessas leis que nos regem. Nesse momento nós estamos falando então da fé divina. Aqui nos diz que a fé é uma poderosa alavanca para o progresso espiritual. Alavanca significa algo que nos impulsiona, que nos movimenta. Então, através da fé, nós temos a oportunidade, como diz, de progredirmos como espírito. De que maneira é isso, né? O que significa ter fé? Principalmente a questão da fé divina. Todos nós temos, há muito tempo, latente dentro de nós, e já bem manifestado, a questão do nosso Criador. Nós acreditamos todos que somos filhos de Deus, somos origem dele, e dentro dessa concepção, nós nos colocamos, então, abaixo de Deus. Nós não somos plenamente capazes de fazermos tudo, não somos a origem de tudo que acontece. Nós somos, vamos dizer, um filho. A gente acaba apontando para Jesus, que a gente acaba se confundindo um pouco nessa questão. Através desse reconhecimento, então, de Deus, nos colocando já abaixo dele e tentando cada vez mais compreendermos essas leis que nos cercam, essas leis do universo ao qual nós estamos diretamente submetidos todos os dias, a gente acaba percebendo que essa fé que nós temos humana, essa fé em cima das nossas capacidades, ela é limitada. Tem muita gente que chega e diz assim: tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Nós mesmos já dissemos isso, talvez em algum momento. E se a gente pegar essa frase, ela é parcialmente verdadeira. Não é tudo que a gente tem que é fruto do nosso trabalho. Porque no momento em que nós não temos mais a capacidade física do trabalho, o que acontece com nós? As coisas, talvez, pela nossa compreensão, elas parariam de acontecer, cessariam. A nossa saúde, nós podemos contribuir para que ela seja sempre estabilizada, sempre bem. Mas nós podemos ter nascido com algum problema que nos incapacitaria. E da onde viria, então, essas potencialidades, se não de algo maior que nós? Onde ficaria a nossa fé? Se eu colocar ela apenas sobre a minha capacidade, eu vou me deparar com situações, forçosamente, logo à frente, que vão me demonstrar que não é isso. Sempre que a gente coloca as nossas ansiedades, as nossas ambições em cima apenas de nós mesmos ou de outra pessoa, nós vamos ter uma situação que vai nos comprovar que aquilo não é verdadeiro. Então, a fé humana, é claro, se eu tenho um objetivo traçado, se eu foco as minhas energias em realizar tal feito, eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque estou determinado naquilo. Mas os limites, a questão da manutenção daquilo que eu busquei, A questão de que aquilo que foi buscado é realmente o necessário para suprir a necessidade que me moveu? Essas necessidades internas nossas, elas só vão ser supridas através da fé divina. Quando a gente fala da questão do sofrimento e de tentar diminuir ele, é através do entendimento de tudo isso que está nos cercando, dos acontecimentos, principalmente de nós como espíritos e não como pessoas encarnadas. A gente, quando começa a perceber, a entender a questão da vida numa dimensão maior, nós entendemos que esse tempo em que nós estamos vivendo, que nós estamos experimentando situações, sofrimentos, diversas coisas que nós não entendemos como podem se originar dentro dessa encarnação, no momento que nós ampliamos a nossa visão sobre nós mesmos, a gente passa a compreender, e através dessa compreensão, o nosso sofrimento, ele diminui. Nós acabamos dividindo com Deus os nossos anseios. Aqui nos diz, a compreensão de Deus e nossa submissão às leis do universo nos dão a fé maior, a fé que realmente vai nos sustentar. Quando nós nos colocamos perante uma dificuldade da vida, uma dificuldade que, se nós não passamos, nós poderemos vir a passar, que faz parte dos obstáculos que nós temos, a questão das doenças. Muitas vezes, de uma forma bem objetiva, nós nos movimentamos para buscar uma cura, fazemos um tratamento de forma bem objetiva. E muitas vezes nós conseguimos dar essa volta e buscar uma cura realmente efetiva. Porém, a gente observa vários casos, alguns até particulares nossos, que se a gente não trata a essência e a causa do que provocou essa doença, ela poderá surgir de novo, talvez em outra parte do corpo. São sintomas de que alguma coisa em nós não está de uma forma equilibrada. Então, aquela cura que a gente conseguiu, ela é circunstancial. Porque nós estamos atribuindo a fé humana naquele tratamento, e não a fé espiritual, a fé divina, a busca da mudança interior, que vai fazer com que nós, de uma forma integral, tenhamos saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde psíquica, a saúde mental, né? Então nós temos que nos trabalhar como um elemento único. Capacidade, força, vontade e realização. A conjugação desses elementos é que nos torna capazes de atingir as coisas. Capacidade, força, vontade, elemento primordial, e realização. Uma frase buscada, ela nos diz que a fé, sem obras, ela é morta. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos, sim, alicerçar a nossa fé, estabelecer conceitos, compreensões, entendimentos, mas que, se nós não movimentarmos de forma de atitude, de ação, de verbalizar essa fé, ela não se manifesta. Ela precisa, através do exercício do dia a dia, em diversos níveis que nós temos as oportunidades de realizar isso, de demonstrar a nossa fé, o nosso conhecimento aquilo que nós realmente acreditamos, ela se cristaliza através do que nós fazemos. E, reforçando, o que nós fazemos pode estar nas pequenas coisas do nosso dia, pequenas ações, pequenas oportunidades em que nós nos deparamos, e é ali que nós demonstramos o que realmente nós acreditamos. Se nós acreditamos mais na força humana ou naquela manifestação para aquela pessoa que está próxima de nós, seja ela conhecida, nossa ou não, mas uma manifestação fraterna, de auxílio, e de saber que hoje talvez a gente esteja na posição de auxiliar, mas amanhã a gente pode estar na posição inversa, de precisar do auxílio. Então, nessa corrente fraterna que nós vamos criando, pouco a pouco, é que vai dando força, sustentação, aquelas mudanças que a gente tanto fala e tanto necessita. E para terminar, uma frase que nos dá esperança, né? Ela nos diz: não existem más inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Então, por mais que nós tenhamos tendências que sejam difíceis de serem dominadas, que muitas vezes a gente acha que não vamos conseguir, que somos assim mesmo e que não há o que fazer, aqui nos diz, né, que com fé, com determinação, com trabalho, com a busca, compreendendo que do nosso lado a espiritualidade nos movimenta e está sempre nos apoiando para aquilo que nós queremos fazer, não há nada que não possa ser modificado, que não possa ser alterado, e que a gente possa sempre melhorar a nossa vida, tanto no sentido prático e material, quanto no sentido espiritual. Nós estando bem, como eu disse, integralmente falando, nós nos sentindo bem e fazendo as coisas se movimentarem dessa maneira, nós estamos trabalhando para todos os nossos níveis de compreensão.